Tango Romeo Victor Céu, atividade restrita de Aratu, que você joga na sua 140. Controle, voo 9094. 9094, prossiga. Fazer o capitão de Jesus na proa de mais, seguida da poder voar em casa. 9094, por conta de que você matou de dia? É pouca coisa, sim, duas filhas à direita da rota, seguida já voa em casa. 0094 após registro no Omar. Sim, na cor de mar e após, tá bom. Romeu Victor Hotel, desse canal 9510, alguém Salvador, 9097. Papá Romeu, Mike Eco Zulu, solo voltando. E me canções. Sou 2065, chama 125 decimal 1, alterna 128 decimal 3. Cal, 500 pés, sobrevoando o setor sul, ao regresso com o DN14, circuito de tráfego, decola pistão 7, com rumo sul, acione 0132, controle 1208. Zero, solo 19, libera direita, chama solo Salvador 1219. Libera direita, chama solo 1219, 27880 graus. Zona 71, autorizado a decolagem, pistando 0, vem acima 20 graus, 099. Papá, o meu Mike Eco Zulu com 05 no PLB, confirme a autonomia e alternativa. Estacionamento táxi decolagem, torre 118 decimal 95, ajuste de altímetro na 07. Funcionamento 140 para Maceió, aguarde cola, prepare Puca Jamaru. Aso 2780 na escuta do solo Salvador. Autorizar ataque 043, ingresso via quilo, quando lá o é sinalizador. Via quilo, assim para o sinalizador 2780. Funcionamento 140, copia. Autorizado Salvador Maceió, via Fisulão no 7, nível de voo 350. Saída Puca Jamuaru, decola da pistona 0 com primeira curva esquerda. Transponder 5041, controle 120, décima 8. Autorizado 350 para Maceió, via Fisulão no 7, a rota, Puca Jamuaru, Aracaju. Cobra 0, via Fisulão no 7, via Elemento 40, cotejamento está correto, posição 08, chame pronto. Posição 1, 7, 1, veja contato com o departamento, o pai vai até o departamento, o departamento 0, 3, 5, 0. Delta Quantico, flight level 360, go to 171. Como 094, pode estar aqui dentro da 2500 PES, autorizado R9 da pista 10, pode vir 1097. Pode estar 2500, autorizado R9, com 1094. Macho Joe 2171, request direct to Montreba intersection. Saída Puka, João Maru, decola pista 10 com primeira curva à esquerda. Transponder 5030, controle Salvador, operando a frequência 120.80. Autorizado para Recife, Lâmpada do 17, no 370. Decola pista 10, curva esquerda, perfil Puka, transição Aru. Transponder 5030 e o controle opera 1208, o voo 1884, está no portão 04. Voo 1884, cotejamento está correto, 04, chame pronto. Camarada. Eu vou passar para o novembro, decolado do 17, no controle de Salvador, 1208. 208, Fox November. Controle Salvador, Papa Romeu, Papa Fox November, decolou na sua escuta. Papa Romeu, Papa Fox November, para passar da decolagem, suba a via saída Puka para nível 370. Via Puka 370, Fox November. Para o táxi, POV 1.67, 4h40, valeu. Puxa, né? 631, motor de ataque até o ponto espera aqui ainda, no ponto espera torre 118.95, ajuste de altímetro no 07.

Alfa 207, mantenha 2409 até a próxima Serra de 3008, com você. Vista céu autorizado, pouso, pistão no 7, vento no 20 graus, 09 nós. Livre, pouso, vamos ver pro hotel. Olha, nada com o distrito do... É, nada usando aí, vamos ver. Station controle, 1208. Controle, 1208, mais aquilo. Eu vou checar junto ao seu PM, o acionamento é critério. Qual o PM está o destino? Tem um corredor Axé, o ajuste está rodando 07. Corredor Axé, mantendo. Salvador, o Gol 1184 estacionado, 149 a bordo, 3 horas e 20, alterna Fortaleza para o táxi. Retângulo, meu Vitacel, sala 64, poderia confirmar o PAD, queira prosseguir? Utilizado o VEC-SEC, estou sondando a H, debata, frequência livre. Do bug da Goa Calda, autorizado no 08 Chamitax. Todo gol vai ser a minha outra vez. Só para Romeu, Mike, quem é que usou o para ingresso no seu tipo de tráfego? Torre 118 de semana. Condições de apertar a perna do vento pela direita, cruzando o final 1-0? Afirma a direção, base pela direita da 1-7. Gente, atualizar a perna do vento, pistão 7, cruzando o final da 1-0, reporte final 1-7. Reportará na 1-7, atualizar o cruzamento mais perto do outro. Estou em Salvador, bom dia, gol 1184, ponto de espera da 1-0, pronto. 1184, a linha decola, pistão 0, vento no 20 graus, 1-0 nós. A linha e decola 1-0, gol 1-1-8-4. Quero prosseguir. Não, não estou procurando o Gol 1, ele iniciou. está autorizado no 08 a metade. Ah, tá ok, então muito obrigado, tomara para o tempo. Oi, Salvador, o Mike é Zulu, já cruzou esse e a transformação da ONU já. Gente, eu posso tirar o 7, Mike Zulu. Papo 207, vou posição CSU 366 para 2006, autorizado a aeronave da pista no zero repostabilidade. Nave autorizado ITAP. ITAP, bom dia, bom dia, aqui é o Quinto Bravo Hotel. O 648 chamou pra cópia? Pra cópia, pegou no 648. Autorizado Salvador, Maceió, e Amplio Zulu 17, nível de voo 350. Saí da PUCA, Jamaru, decola da pista no zero com a primeira curva à esquerda. Transponder 5044, controle de Salvador, operando a frequência 120.80. Obrigado, Marcinho. Nível 350, na Brasil 17, saí da PUCA, Jamo Aracaju, decola 10, curva à esquerda, código 5044 e o controle Salvador 1208, gol 1648, portão 5. Gol no 648, planejamento está correto, chame falta no 05. Será o gol no 642. Fala Salvador, muito bom dia, aqui é o Bravo Hotel. Vitor Bravo Hotel, chamou o Paulo? Positivo, solicito a autorização de reporte dessa aeronave, está aqui na remota 13 para o pátio principal. Ato cruzamento 710 para o 370, PUCA, Aracaju. Turma 184, controle 1208. Ok, desculpa. Aqui na 13, remota para a posição 7. Para a posição 7 do pátio 1. Aguarde um instante, o Vitor Bravo Hotel. Para o pátio 6140. Confirme os dados do táxi, estacionamento 140. 133 a bordo, 12 a Tomazinha e alternativa João Pessoa. O estacionamento 140 autorizado táxi até o ponto de espera via pátio 1 e já não pode esperar a torre. 118 decimal 95, ajuste de altímetro 1017. 1097. O azul 27 da placa táxi com 2303 alterna Salvador 59 a bordo. Após o 2770, segue a retaguarda do Airport da venda até o ponto de espera quando lá sorri. 118 decimal 95, ajuste altímetro na 097. Na 097, segue a retaguarda do Airport e o ponto de espera na 0 na 0 na 0 na 0 na 0 na 0 na 0 na 0 na 0 na 0 na 0 na 0 na 0 na 0 na 0 na 0 na 0 3111, chama Centro Recife, 125 decimal 1, alterna 128 decimal 35. Controle Salvador, bom dia, gol no 184, cruza 5510, 370, Fuca, Caracaju. Gol 1184, acende na Simula 5030, suba conforme autorizado. 5030, subindo como autorizado para o 370, gol 1184. Opa, 370, peguei desvio à direita e já retorna a sua de imagem. 3740, livre desvio, reporte na sua de imagem. Até mais, Tatiana. Então, 1184, agora no fator radar, sobe via saída da PUC para nível 370. Via PUC é 370, gol 1184. 50, saída da EL após DCP coordenação com controle Salvador, 2640, transponder, decolando a pistola 0 com primeira curva à direita. Controle operando 120.8. 1184, voa, posição Romeo Fox 018. Autorizado, direto, Romeo Fox 018, voo 1184. American 229, Cavalo Tower 118.95. 1187, American Airlines. Gente, o Olimpo 08 chame para um táxi. Gente, reporte no ponto de espera do hotel, Olimpo 08. America 229, can 81017 continue our approach, stand by to land. Após desvios, voa a posição estável. Desvio estável após 3198. Azul 2770, mantém posição estável no zero. Na posição 05, livre acionar, chame táxi. Livre, chama táxi, gol, no 648. Azul 4207, solo 45, libera direita, chame solo 1219. 2047, Azul 4207, bom dia, autorizado ataque para o Pationo, via Alfa, qual é o ataque 6 de guerra? Entendeu, que autorizado Pationo, via Alfa e reporta na Juliette, 4207. 207. Então, 3740, autorizado estático, após etapa e a voz, é a vista 366. 3198, após etapa e voa, terra fica 366, desce para 4.000 pés, do ajuste 10117. Capa e etapa, terra fica 3198. Você está confirmando o ajuste que voa 1739? 1739, ajuste 1017. 1017, obrigado. Então 3740, desce para nível 057. Voo 1184, centro Recife, 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Confirma a frequência? 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45, voo 1184. 26825, 45, voo 1184, bom dia. 140, ali mantém cabeceira 1-0. Tá, ali mantém 140. Azul 4207, autorizado ingresso direto para o portão 01. Ingresso direto para o portão 1, 4207. Azul 98, após o TAP, direto para 250010. Está autorizado o RNAV da pista 90, com ajuste 90107. Segue tráfego 12 horas, 8 milhas, um Bravo 738, mantendo 230 de grau de número 1 segundo. O capa, nós estamos a 7 milhas na frente e a desavisação. Going down to the SMP 29. What's clear to be active? What case? America 229, report to hold short tax rate Juliet. Yeah, report hold short of Juliet, America 229. Boys, Alima, I think I'm still on the zero. Mantenha a posição, Olimpo 08. 740 após o TAP, voa serve 366, desça para 250010. O ajuste 907, está autorizado o RNAV da pista 90, em palmo segue tráfego da metafonia 12 horas, 8 milhas, para o nível 050, descida para 250010, alfa 321, número 2 do cadastramento. 740, Zona RNAV, voo 9739, pistola 0 à vista. Voo 9739, 12118, decimal 95. Voo 9735, 735. Bem, bom dia, tá bom. Voo de Salvador, bom dia, 6140, da UCNF. 1940, contato o radar da decolagem, sua via feita a FUCA. Sua via, a possibilidade de voar direto a Aru? É 940, uai. Autorizado a decolagem, 0 vento no 20 graus, 1-1 no norte. No formato geralmente, agora 6 milhas, se mantendo 1-0 de grau. O tráfego da mesma companhia, alfa 3-1. Reduzindo, Sante, Tango Vitor ainda ajuda a estima, tem o corredor Vera Cruz, o ajuste Salvador no 097, reposta através de Paris, sim, para o ingresso corredor interlado. Rádio 3, 9 autorizado, pouso, estando a 0, vento 120 graus, 10 nós. Nível pouso 90, gol, 9735. Fiz um 98, estabilizado. Fiz um 98, torre 118, decimal 95. 18, 18, decimal 95, então 3, 198. 18, 95, obrigado. Salvador, 908. 08, Salvador. 2, Salvador, tá 3198. 3198, ajuste no 097, continua a estimação, aguardando autorização de pouso. Autorizado o cruzamento da 10028 Delta, reporte ao táxi Juliette. Juliette, Delta 739, Salve Sul 3, para a direita, chame de São Alô, 219. Direita, 219, eu vou 739. 3740, passo na minha rádio. 6740, passo na minha rádio. 648. 648, autorizado decolagem. Vento no 30 graus, no 09. Decolagem em cena, 648. 097. Existe na 07, continua a aproximação, número 2 para pouso. Avião autorizado, pouso, pistola 0, vento no 20 graus, 109. 110 com 10, 120 com 10, voltar 3, 109. Loura 648, decolada 55, chame o controle, Salvador, 1208. 208, bom dia. Controle, Salvador, bom dia, bom 648. Na decolagem sub-avia, sair da PUCA, tá nível 350. Aqui para 350, via PUCA, Aracaju, gol 648. Você solicita inicialmente 090, depois acender para 150? Coordenar com o controle de Salvador. É que esse 150 foi passado pelo CPM. É, o CPM foi. Sim, será coordenado agora. 319. Eu vou no 9094, bom dia, autorização para Fortaleza. Vento 1 grau 08 nós, autorizado pouso, pistola 0. Então, 3198, boa tarde, autorizado táxi para 41, via Alfa Juliette, portão 09. Afirmativo, 41, Alfa Juliette, portão 09, tá? 3198, boa tarde. Voo 1094, copia? Copia, precisa. Autorizado Salvador Fortaleza, via Pêssego 119, nível de voo 370. Saída Borba, após Borba Froti. Decola da piscina 0 com primeira curva à esquerda. Transponder 5062, controle Salvador 120, decimal 80. Ok, autorizado Fortaleza 370, saída Borba, depois Froti, depois o Luno 9, pessoal na curva esquerda, 0062, transponder e o controle 1090. Só confirma o nível, o 1094? 370. O 1094, o fechamento está correto, portão 10, chame pronto. Autorizado, final 7, reporte 3 meias hora. Maravilha, prato, Índia Júlia. Olimpo 08, autorizado a decolagem, pista 1 a 0, vento 1 a 1 a 0 graus, 1 a 0 nós. 3, 7, 7. Salvador 3191 da SAM, sentido aqui, cópia Galeão. Salvador 3191, Kilo, informação em curso para o Galeão autorizado via P-November 857, nível de voo 340. Saída da EL, Leda, Irumi, decola da piscina 0 com primeira curva à direita. Transponder 5064, controle 1208. Silo, aprovado do Leão 340 nível, decola perfil Dael, transição Leda, e aí voa Irumi, Upper November 857, na sede Salvador 1208 e o código 5064, então 3191. 5064, transição, está 3191, chame pronto no 06. Reportará. Ponto. Solicita o 090. Será que tudo para nível 090? 090, grato. Para final, nosso 7, marca travada de fábrica, o India Julia. Pistão de Julieta, autorizado pouso, pistão na 7, vento 110 graus, 09 nós. Livre na 7, Julie, tem que dar. Confirme. Celso Kilo Romeo, confirma o seu plano. A informação está muito chiada, é o Juno 330 que fez o plano? Sala 04, autorizado backtrack, mas eu tô na parte 4, frequência livre. Tá, 3191, que tem questionamento 06. Tá, 3191, libre personal chame táxi. Autorizado que tem questionamento, tá, 3191. 08, Tango 18, alterna Tango 105. Tango 18, alternando Tango 105, limpo 08. Para Morro de São Paulo, aguarde. Paulo, vou 104, por direcionamento na SPA. Bono 094, direcionamento na SPA. Ele vai chamar o cuidado. Romeu Oscar Copinha. Mas aqui no Romeu Oscar, Salvador, Salvador Morro de São Paulo, corredor Axé, no Rio Pé, decolando a pistola 7, curva direita. Acione 0153, controle operando 208. Curva 208 ao controle, vai passar o quilo Romeo Oscar. Então, quilo Romeo Oscar, confia em POB, autonomia, alternativa. Autonomia? Tá no Pat 5, estacionamento ataque de colagem, torre 118, decimal 95, pode ser altímetro no 0, no 7. Taxi voo no 094 com 177, 3 horas, alterna. Teresina. 094, segue a retaguarda do Airbus da Tata, até o ponto de espera quando lá torre. 118, decimal 95, ajuste de altímetro no 097. Segue o carro 1017, até o ponto de espera, 1094. 3191, táxi 2, 16 a bordo, 340, campeão. Autorizado o táxi, até o ponto de espera. E é fácil fluir, já não pode esperar a torre. 1195, quase de altímetro no 0, 17. Obrigado, autorizado o táxi, 3191. Yes. O táxi, a pessoa reporta para ingresso, pistola 7, na frequência 120.3. Azul 2770, copiou o controle? Azul 2770, 4 milhas da posição coral, serviço radar encerrado. Chame o controle I10 na frequência 120.1. 391 da Tango, Monte Zero, tá pronto? 391, na linha, decola, pista no zero, vento 110 graus, 09, nós. 391 da Tango, decola, pista no zero, já 3191. Autorizado decolagem pista no 7, vento 110 graus, 08 nós. 4, passando 240 para o 150, informação quilo. 1064, ato de identificação, voa por São Mari, para que eu tenha chegado a Mari. O agente Salvador 10017, dentro para nível 050. 050, Mari, seria possível pro de SAP para ele dar umas informações aqui próximas a Mari? Alô, 864, sou autorizado de estar. Não vou anotar, é 864. Chamo o sujeito Quebec Kilo, chamou o sol para Vera Cruz. Gente, não chamou o Patão Lima Kilo X-Ray para Vera Cruz na Bata? Autorizado Salvador Vera Cruz, 1000 pés, corredor Axé, Axé 0121, controle Salvador 1208. 1208. 1208. Senhor, Salvador, vai matando o quilo Romeu Alves. De 1, decola 214, controle Salvador 1208. Chamando 208, 39 graus, só. Gente, para minha parte de decolagem, torre 1118, sinal 95, agente altímetro 1017. Controle de Salvador, tá? 3191 decolado, passando 1 e 200. Tá 3191, contato radar decolagem, sobe via saída da EL para nível 340. Da EL, 340, tá 3191. Pra de voar, Leda? 3191 no autoridade da EL. Da EL, tá? 3191. Autorizado ingresso e pontinelli pronto. Aqui. 94, autorizado, decolagem no zero, vento 1-0 graus, 1-1 nós. Livre decolagem, voo no 0 mais 4. Decolagem pistão no 7, vento 1-0 graus, 1-1